Dia 3896, táxi à primeira esquerda, vinha, parte 3. Chama para ingressar no pátio 1, no portão sinal 612. Vinha, pátio 3. Portão pegar 612, só que 296. Tinha 612 do pátio 1, ok? Isso é do pátio 1. Para o táxi, o 35490, 50 a bordo. Autonomia de 3h30, alterna Salvador. Aqui no alternado, 50, 3h30, táxi autorizado via pátio. Reporte no través. Ali, vai até o ponto de espera. Via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186, 1013, boa viagem, 35490. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera, 286. Obrigado, até mais tarde. Ok, via Juliette não, via Pátio e Índia na sequência. Porém, será o número 4 para decolagem, vai decolar após o V-Log, ok? Ingresso à esquerda via Pátio e Índia na sequência após o V-Log, tripe. Pátio e Índia, para trás do V-Log, tripe. Da 3896, observará a saída do ATR da tripe e ingresso à esquerda para o 612 na sequência. Dá passagem para o TR, o 3890? O TRIP tem condições de manter a posição, ainda tem 3 estados no ponto de espera? 9923. Francisco? Tem como manter a posição? Estou com 3 estados ainda no ponto de espera? Tem motivo, vai manter a posição. Okay, obrigado, 3896 até o 612 autorizado. 3890. Obrigado. 100 graus com no 3 nós. Até o ponto de espera, torre 186, boa viagem, critério para o táxi, trip 5490. Deixa eu após a passagem do Airbus, na linha de táxi, com trip 5490. Obrigado, hein. Romeu Oscar Bravo, reporte na vertical do farol Tapuã, visual contra leve. Paciente Franco vai reportar na vertical de Itapuã, visual contra leve. Quando visual? Papá Romeu, Alfa, Alfa X-Ray, no solo 36, no 219 agora. Gol no 983, tem livre decolagem no 0, vento 100 graus com 1 no 4 nós. Não no 0, vai iniciar, gol 983. Alfa, Alfa, X-Ray, coloca a sua, né? Pátio 3. Pátio 3, pode pousar então a Alfa até o Pátio 3, que é o sinalizador para estacionamento. Alfa, Alfa, X-Ray. Afirmativo, vai uniforme Eco Mike Golfo, mantenha a proa decolagem até atingir 1000 pés, informa o tráfego Robson 44, à sua direita, próximo ao farol de Itapuã. E o uniforme, papai uniforme Eco Mike Golfo, mantendo a proa até 1000 pés, reporte visual com Robson. Para 1000 pés, mantendo a proa da decolagem, informará visual com Robson, Eco Mike Golfo. Afirmativo. Torre, bom dia, gol no 260, uma milha para estar embaixo travado. Afirmativo, gol no 260, continua aproximação, aguarda pista livre, altímetro no 0 no 3. Aguardando, 1013. O Olimpo 013 mantém o presente setor, informa aí 309 para decolagem, ok? Okay. Sequenciamento 3, decolagem, o Olimpo 013, aguarde instruções. Ativo, aguardará no setor 03. Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo, curva pela esquerda, aguardando separação do ultraleve. Curva pela esquerda, está na vertical do Carol. Romeu Oscar Bravo. Reporte visual contra leve. Ainda no visual, vai reportar contra visual. Voo 983 aos 38, decola 10935. Corrigindo, 1098 é o controle, bom voo. 1098, uma boa. Voo no 260, informa o tráfego, um P3, à sua esquerda, mantendo 1500 pés, espera no setor norte, afastado, não vai interferir na sua aproximação. Livre pouso, pista no 0, 100 graus, quando 2 nós. Voo no 260. Tem com 12, livre pouso, centro do tráfego, não vou. 2.60. Tá bom, reforma aí, mas Golf tá visual com Robson. Controle, bom dia, voo 983, Nadael. Passando 2 e 200, curvando à direita. 3.60, saída da El. 360 da El. Afirmativo, papai uniforme é com Mike Golfo, mantém a proa até atingir 1000 pés, aguardando transferência com controle. Decolou aos 38, mantendo a minha escuta. Positivo, eu pego Mike Golfo mantendo a proa da decolagem até os 1000 pés, mantendo a sua escuta. Golo 260, tenta pássaros na curta final, ok? Gente, obrigado. O meu Oscar Bravo, confirme o pátio que pousa ou pousa na cabeceira 197? Pode pousar direto na bata, senhor. Afirmativo, tá visual com o Bang Lagoa na curta? Afirmativo. Prossegue com a base pela direita da 197, a retaguarda do Gol, atentando a esteira, reposte no solo controlado da bata, 100 com 13 é o vento. Vai cruzar na retaguarda e vai repostar no solo controlado, o Oscar Bravo. Atingiu o nome do velho, o Mike Golfo. Afirmativo, uniforme, papai uniforme é com Mike Golfo, aguardando transferência, prossegue paralelo além do litoral, aguardando transferência. Aguardando transferência, o Mike Golfo. Total 9911. Prossiga 9911. Cruzou 130, chame agora Recife 12685, alterna 12545. 2085, 2545, bom dia. É o 9911. 4 pontos de espera, pistola 0, pronto. Afirmativo, Variglock 6504, mantendo o ponto de espera, por gentileza. Mantendo o ponto de espera, Variglock 6504. Papai uniforme é com Mike Golfo, transfere agora o controle 198, bom voo. 198, obrigado, até a volta. Uniforme é com Mike Golfo, na linha do litoral, na sua escuta. Papai uniforme é com Mike Golfo, mantém-se em condições visuais no litoral sul de Salvador. Informe através de farol da barra. Espatará no através de farol da barra, é com Mike Golfo. Isso, já foi 180, acho que está à esquerda aí do 737 Sideral. Desceu uma pessoa aí da Hilux amarela lá, pode prosseguir com o estacionamento então. Calma, obrigado, está obstante. American 980. American 980, listen information, Juliet, QNH 1013, to Recife, file level 390, stand by 1 minute, copy, it's clear. American 290, like 6514, após a rolagem do Alfa 320 da TAM, alinha e mantém cabeceira 1-0. Após rolagem do TAM, alinhar e manter cabeceira 1-0, vai logo 6514. Foxtrot. 260, bom dia, em frente, primeira esquerda, via Kilo, via Pátio 3. Estacionamento será Pátio 1, Portal 4. Fica bravo, considere esse solo aos 4-2, frequência livre no corte, até a próxima. Livre no corte, até a próxima. O Olimpo 03 na escuta? Na escuta. Por gentileza, desça e mantenha 1000 pés, Olimpo 03. Afirmativo, na presente, descendo para 1000 pés, 03. Prossiga aí com o Mike Golfo. Autoridade sobre voo pelo litoral aqui. Vai manter 500 pés pelo sobremar? Até Mateus. Está livre, sobremar 500 pés. Obrigado, Golf. TAM 3602, decolado aos 43, 198, controle, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Variglock 6514 na escuta. Afirmativo. Afirmativo, tem um tráfego no setor norte, descendo para 1000 pés. Devido a esse tráfego, após a sua decolagem, vai manter a proa de decolagem até 2000 pés. O Variglock 6514. Quem mantém proa até 2000 pés? É o 3602, obrigado. Salvador Control Frequency 119 on decimal 8. Salvador Tower 118 decimal 6. And squawking 5140. 0 vai manter proa até atingir 2000 pés, ok? Antes de iniciar a curva no perfil da Momo. Faz a decolagem, manter proa até 2000 pés. Variglock 6514, livre decolagem no 0, vento 090 graus, cono 3 nós, Variglock. Iniciou log 6 do Labrador. Luciano 251, na alterna 13325. Chama na Recife 251, 13325, 983, bom dia. Fala Romeu e Uniforme, Caju Transition. Book up the Alpha Romeo Uniform, American 9 Eagle. Affirmative, standard 10 coming full right for push and stop. Okay, kill you for push back and stop, American 9 Eagle. Os 45198, bom voo. Obrigado, bom dia. Posição de Salvador, bom dia, Varig Log 6504. 4207, cliente da Juliette, cruzando 190 para 160. Varig Log 6504, bom dia. Contato radar na decolagem, submantenha o 350, prosseguindo conforme autorizado. 350, conforme autorizado, tá ali curva à esquerda já, né? Curva à esquerda na Pro de Momo. Esquerda, Momo, 6504. Lá de companhia. Azul 4207, precisando 180 pro 160. Azul 4207, acendo identificação, desça e mantém o nível de voo 040, confirmando 060, chegada a BOMF. 060 na BOMF, 4207. Romeo India November Alpha, ingresse no corredor Interlagos, informe visual com o campo. Olimpo 03, reporte para girar base 10, ok, curva agora à esquerda, encurtando, aproximando mais o aeródromo, e já chama para uma base aproximadamente aí de 3 milhas, o Olimpo 03. Afirmativo, completando a curva esquerda, para se aproximar para uma base de aproximadamente 3 milhas, 03. Mike Golf. Informa altitude. Mike Golf. Altitude. Trip 5490, decola Salvador, os 47198, ao controle, bom voo. Obrigado, bom dia, até volta. Oh, bom dia, o Trip 5490. Trip 5490, contato radar na decolagem, submantendo 200 na saída Momo. Ciente, subida Momo, mantendo a proa até 2000 pés, já vai cruzado. Eco Mike Golf, suba para 1 mil pés, 1 mil pés e aguarde para livrar a frequência. Milhas conforme orientado. Afirmativo, Olimpo 03, informo que não temos nenhum traço agora para decolagem e é mais próxima para pouso, está um pouquinho longe ainda. Dá para fazer uns dois toques remetidos, o Olimpo 03. Capa, grato. Reporte na final, baixa travada, dá 1-0. Posterior na final, 03. O Trip 5490? Tô escutando. Está livre curva à esquerda para interceptar a radial 320 de Salvador, cumprindo o perfil vertical da saída mão. Gente, curva na esquerda. perfil da Momo. Eco Mike Golf, frequência livre. Zero três, livre-toque arremetida, pista 10, vento 100 graus, quando 2 nós. Livre-toque arremetida, olhinho, pois. 45, bom dia. Boa, Bagnar, hein, Joe? Boa, era, American Air, Giro. 980, gate number 10, ready for taxi start. Propulsion star, American 90, come back for taxi. Push, dia November Alpha, fome visual com campo. Índia November Alpha, fome visual com campo. Autoriza a perna do vento pro limpo. 03, Tucan meteu o 51 no curva esquerda, mil pés, perna do vento da 10, reporte no através norte da torre. Através do norte, 03. Chame a torre 1-1-8-6-12 para ingresso no circuito de tráfego, Índia November Alpha. Região 200. Na proa da rotatória, ok? Abandonando sentido linha do litoral nordeste na proa da rotatória. Afirmativo. 3625 graus, bom trabalho. O Índia November Alpha para ingresso ao circuito, chame torre 118-612. November Alpha. Chame a torre em 118-612 ainda, November Alpha. Com um Airbus ATA. Afirmativo, vai alongar a perna do vento, reportará visual com Airbus. Siga a descida para 2000 pés, altímetro 10 no 3. 2000 pés, altímetro padrão, 407. Estabilizou 3198. TAM 3198, chame torre 118-612. 3198, boa. Gente, tem o tráfego à vista, índio da Deveral. Olimpo 03, visual com Airbus na final. Olimpo visual? Visual. Afirmativo, aguarde para girar base o Olimpos. Mandará para girar base. Salvador, bom dia, 3198, passou externo da 10. Tantris 198, altímetro 013, informa o tráfego P3, perna do vento, 1000 pés à sua esquerda, não vai interferir na sua aproximação. O vento 100 graus, cono 3 nós, sem livre pulso, pistão no zero, cheque o trem. Baixo travado, livre pulso no zero, visão com tráfego à esquerda, 3198. 3198, informa o tráfego adicional, setor norte, um Charlie 150, irá pousar na cabeceira auxiliar no 7, também não interfere na sua aproximação, ok? Sim, 3198, fica no ar. De novembro, alfa visual com recurso da TAN na final da 10. Afirmo, visual com tráfego. Tem como se encaixar como número 2, a retaguarda do recurso da TAN? Afirma, efetuará um 360 aqui pela direita, Índia November Alpha. Faça pela esquerda o Índia November Alpha, pela esquerda o 360. Ciente, 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Olimpo 03, aguarde para girar a base, ok? A intenção é pousar o Airbus da TAM, pousar o Charlie 150 e após o toque em remetida. Afirmativo, como número 3, Olimpo 03, alongando a perna do vento. Representa livre, gira a base, Olimpo 03, reporta uma longa final da 10. Presente, girando base, reportará na longa final, 03. I copy that, pull the taxi and have a nice day. I think have a nice day, we'll call taxi, call Tower on Alpha American 90. Timmy, when enjoy taxi Alpha, contact Tower 118-06, have a nice day, American 90. Thank you. Agilizar o 360. Afirma, agilizar o 360, da Viveral. Está sob vetoração para seguir o tráfego, fazendo o circuito de tráfego da 10. Mantenha-se para 180 e aguarde para interceptar o localizador. Temperatura 180, limite ao lar, 407. Trezinho 98, no solo 56, livra na Eco, chama o solo 219. Eco 219, 319. Índia November Alpha, livre pouso, pista no 7, 100 graus com 149 ao vento. Livre pouso, Índia November Alpha, trono 7. Poderia confirmar o limite para o azul 4207? Ultrapassar um pouco o localizador, aguarde para gira para interceptar. O senhor vai seguir um P3 da Força Aérea, uma aproximação visual da 10. 7407. Ok, para interceptar o localizador esquerda para o 050. Esquerda para o 050 para interceptar o loque, azul 4207. November Alpha no solo 58, autorizado backtrack, reporte livrando o pistão no 7. Trulli Salvador, vou no 732, se der informação, Juliette vai atingir o 150 em descida. Voo no 738, acione identificação, desça e mantém o nível de voo 050, autorizado a chegada a Mário. 050, autorizado a Mário, voo no 732. Azul 4207, livre aproximação, informe estabilizado no curso do localizador. Voo Mará 4207. Bravo Delta, prossiga. Azul 4207, complete a aproximação e agora chama 2, Salvador em 1-1-8-6-12. 18-6, uma boa tarde, 4207. Taxi, papá. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, a localizador 6 milhas. Afirmativa, Azul 4207, o altímetro no 0 no 3, escuta na aproximação, informa o tráfego 1P3 da Força Aérea realizando toque arremetida. Assim que chegar mais próximo do aeródromo, o tráfego deverá se encontrar na perna do vento da 1-0, ok? Não vai interferir na sua aproximação, reporte quando baixar é travado, Azul 4207. Cliente vai reportar 407. Fim de novembro, Alfa, saindo da pista no 7 livre, acesso na frequência livre. Juliette Bravo Delta, livre cruzamento, pista no 7, Quebec, Mac e Lima. Na Lima, chama o solo 121.9. Afirmativo, Quebec, Mac e Lima, na Lima, chama o solo 121.9. Power Breaker 980. American 90, maintain position, standby. Standby, American 90. Olímpio 03, tocou em meteu 00, curva esquerda, perna do vento, 1000 pés. Aguarde para girar base, Olímpio 03. Esquerda, perna do vento, 1000, aguardará para girar base, Olímpio 03. Baixou até a voo 4207. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, cono 3 nós. Confirmando novamente, P3 a 1000 pés na perna do vento, não vai interferir na sua aproximação. Visual com P3, 4207. Saudoso Eletra. Foi o que chamou? Foi o? 3191, prossegue com a mensagem. Oi, 3191, tu não escuta, prossegue com a mensagem. Possível adiantar a nossa saída de vista da El? Qual destino? Galeão. É isso, Galeão, previsto da El inicialmente. Ok, obrigado. O Olimpo 03 vai alongar a perna do vento para girar a base, aguardando para girar a base. Tem um 757 da América que vai decolar da 1-0, ok? Ativo, alongará a perna do vento. Do via pátio principal, pátio 3, reporte ingressando pátio 3. Tem um 090, tá pronto, cópia? Ok, tá autorizado Aracaju 090, decolando a 1-0, curva esquerda no Peixoto da Conde. Vai acionar o código 0251, controla PR 1-9-8. Ajuda, coloca o número 0, curva esquerda, senta a ponte. Ponte, 1-9-8, controle o braço. Ok, trechinho com o 3.0, 271. 0271, Bravo Delta, pátio 3, e chame no pátio 3 após para o acionamento. Azul 4207 no solo 02, 121.9 agora ao livrar. 219, boa. Solo Salvador, boa, bom dia, Azul 4207, livra. Azul 4207, bom dia, Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, informa o tráfego ingressando no pátio 3, fica atento ao tráfego aqui no porte. Gente, avistando o tráfego, Alfa Kilo, pátio 3, vai reportar antes de ingressar no pátio principal.